A volta da rainha, dúvida primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, será que o amor dói? Ou porque sentimos dores? Meus amigos, o aparecimento de um tal de Dr. Sadomor e de seu assistente Mihobu Pilantra no planeta Gandaia, por sinal parecidíssimo com a Terra, mexeu muito com a vida da Rainha Dúvida Primeira e seu marido, Rei Sabidão. Lembram? Este ficou sem o seu jogo de golfe. E ela, bem, ela parece que começou a gostar demais do doutor. Vocês sabem como é, não? Ou será que não sabem? Bom, então, vamos resolver a dúvida juntos. O auge da tecnologia cibernética passa a apresentar a Gandaia em Foco. Na Guerra do Golfe entre o Rei Sabidão I e o Doutor Sadomor, o placar é favorável às cores descoloridas do nosso planeta da Gandaia. 3 respostas certas contra 2. E atenção, notícia urgente! Há alguns nanosegundos chegou a informação de que a Rainha Dúvida Primeira não está passando bem. Ou seja, encontra-se enferma sofrendo de... O termo foi censurado. Este foi um informativo da central mais forte e poderosa da nova realidade virtual da Gandaia. O Império das Tevilusões. Ah, me roubou. Como são simplórios esses gandaianos. Pois é, parece que adoram sofrer e a entrar pelos canos. E a rainha então, apesar de tão simpática, como é bobinha. É, e vive no mundo das dúvidas, a pobrezinha. Nunca foi tão fácil conquistar o império de ter vilusões como esse da Gandaia. É, mas temos que ir com calma para não fecharmos a raia. Isso é verdade. Aliás, passe o foco digital na imagem Lambda da Omega 3 para ver o que se passa lá no Palácio Real. Então, minha pombinha, o que foi que aconteceu? Ai, eu não sei não, querido. Só sei que não tenho mais força alguma. Estou abatida, triste e sinto dores por todo o corpo. Ai... Será que esse caso é sério mesmo? E aí, quem vai lavar a minha roupa? Mas você não quer tentar só mais uma vez para ver se dá para sair da cama? Ai, meu bem, não dá mesmo, sabe? Eu sinto dores por todo o corpo e uma bem grande aqui, ó, no peito. É, não sei mais o que fazer. Não tem jeito. Dor é um sinal emitido pelo corpo para avisar que um órgão ou um conjunto de órgãos não estão passando bem. Pois é, até aí eu sei tudo, mas e no caso aqui da rainha? Ora, querido, há muito que você deixou de se preocupar comigo. O que está dando em você agora para mudar de comportamento? Ah, querida, não sei bem o que é, mas também não seja assim tão maldosa. Afinal, são 7 anos de união, ora bolas. Ai, que tristeza. Não aguento mais essa dor aqui no peito, ó. Por acaso não dá pra chamar o doutor? Mas é claro. Agora eu começo a perceber. O seu problema não é por acaso do coração? Coração? É, talvez, pode ser. Porque é bem aqui no peito, ó. Mas e como é que fica o meu caso, ora? O seu caso? Eu sabia que você também tinha um caso. Com quem é? Com o espelho biotrônico, porventura? Ora, rainhazinha, eu jamais cometeria essa loucura. O meu caso é a guerra do golfe. E hoje tenho outra dúvida pela frente. Ah, como você é frio. Até parece que nada sente. Ora, minha cara, a realidade é essa mesmo. Todo mundo pensa em si, só eu é que penso em mim, ora. Pois é. Mas peraí. O que foi que você falou? Todo mundo pensa em si, só eu é que penso em mim. Compreendeu agora? Eu bem que sempre duvidei de suas juras de amor. E agora, depois de tantos anos, você joga isso na minha cara. Mas tá na hora de cair na realidade, meu bem. Você não é uma das que mais gosta de ter ilusão? Eu? Claro! Se não gostasse, como é que teríamos conquistado o império das tevilusões? E como você teria chegado a essa vidinha boa, sem trabalho, e poderia ficar jogando golfe o dia inteiro? Tá certo. Também não estou negando nada, ora. Mas só não aceito essa sua desconfiança a meu respeito. Desconfiança, não. É uma certeza duvidosa. Ora, porque afinal, tenho que fazer jus ao meu nome. É ou não é? Tirei o som do foco digital da imagem lamba da Omega 3. O seu desejo foi para mim uma ordem, meu amo. Ótimo, me roubou. Já não aguentava mais ouvir o papo dos dois. Esses gandaianos são mesmo incríveis. Eles falam sobre determinadas coisas como se fossem sensíveis. A sensibilidade é uma ilusão que só atrapalha a existência das pessoas. Diria o espelho biotrônico com aquele seu falar lacônico. Pois é. Ainda bem que nós já passamos dessa fase, não é? Desde o tempo em que me instalaram um coração de plástico e nervos de fibras óticas, não sinto mais problema emocional algum. Ah, que coisa mais boa. E nós, os mirrobôs pilantras da mais novíssima geração, fomos dotados com emoções super controladas. Eu posso rir. Chorar. Xingar. Ah, seu safado! E falar bem baixinho. Ai, pobre de mim. Como se fosse um ser humano. Este é o segredo do nosso império das tevilusões. Controlar todos os seres através de suas paixões. E controlando o seu lado emocional, criamos a grande indiferença geral. Que desativa a cabeça e o coração dos gandaianos. Apesar disso, eles ainda pensam que são racionais. E acham que de todos os seres seriam os maiorais. Pois é, ainda bem que poucos sabem o segredo do futuro. E nenhum de nós jamais vai abrir o jogo, prometo e juro. Controle remoto em cima das emoções. Eis o segredo que nos garante o império das tevilusões. Com essa eu não esperava. E vocês? Será verdade isso? Emoções sob controle remoto? Através do quê? E de quem? Isso ainda é possível hoje em dia? Pelo jeito, acho que sim. Aí, depois que algo acontece, muitos dizem: ah, eu nem sabia. Bem, mas será que o Dr. Sadomor é mesmo um androide com um coração de plástico e nervos de fios óticos? Que quer completar a sua coleção de impérios de tevilusões, custe o que custar? Ou será que máquinas também sentem? Será que vai ser esse o futuro de todos os habitantes do planeta Gandaia? Não sei. Só sei que, nesse instante, o Rei Sabidão I está preocupado com um problema grave, mas muito grave mesmo. Não é, Sua Majestade? Claro, ora. Pois todo mundo só pensa em si e por isso é que eu tenho que pensar em mim, é lógico. Você está falando com quem, Sabidão? Com ninguém, ué. Por quê? Então devia estar falando com os seus botões. Aliás, por falar nisso, não esqueça da nossa sexta dúvida e de que também está em jogo o nosso império das tevilusões. E as minhas dores? Você não tem pena de me ver assim sofrendo? Não pensa nem mais um pouquinho em mim? Claro, rainhazinha. Que dúvida mais à toa. Fique calma e bem tranquila que logo, logo você vai ficar boa. Então mande chamar o doutor depressa, que ele vai me ajudar com certeza. Está bem. Só me dá mais uns instantes para a gente ensaiar a resposta da dúvida com o espelho biotrônico, tá? E aí, espelhinho do coração, como é a pergunta de hoje? Eu ouço o ar, o esforço da noite sofrida dá pra rir e chorar. Sofrida é a questão. Sofrida sou eu, meu caro. Eu acho que eu vou ter um ataque se... Ora, querida, calma. Pense só um pouquinho. A noite sofrida tem a ver com pesadelo, não tem? Tem. E pesadelo tem a ver com sofrimento, não tem? Claro. E sofrer deve ser a questão. Por que sofremos? Ou não será por que sentimos dores? Também pode ser. Aliás, tá na mesma. Quem sente dor, sofre. E quem sofre, sente dor. Como eu. Tá aí. Dor é um sinal emitido pelo corpo para avisar que um órgão ou conjunto de órgãos não estão bem. A sensação da dor passa da parte atingida pelos nervos e vai até o cérebro, que providencia uma resposta adequada. Como assim? Quando se queima um dedo numa panela quente, a sensação de dor vai até o cérebro, que reage com uma contração dos músculos e nervos, afastando o dedo da panela. Muito claro esse exemplo, mas... Como é que essa sensação de dor anda tão depressa da ponta do dedo até o cérebro, hein? Ela é transmitida por impulsos elétricos e radiações que andam à velocidade da luz. A luz faz 300 mil quilômetros por segundo. Cruz credo, tudo isso? Pois é. E por isso é que a gente reage muitas vezes sem pensar. Tão rápido é que funcionam os nervos sensores. Pois, no meu caso... Não sei, não, de onde vêm as minhas dores. Mas você não disse que a sua dor vem do coração? É, parece que é. E ela se espalha por todo o corpo. E que tal se esse seu problema não é a apaixonite aguda, hein? Olha, quem sabe, né? Por que não? Bem, se for isso, a gente resolve outra hora, tá bem? Agora acho que podemos chamar o doutor para fazermos mais um pontinho. Doutor Sadomor, apareça, por favor. Mandaram me chamar, eis que me manifesto só pela força do meu faro. E eu também, me roubou pilantra. Não poderia deixar de aparecer, é claro. Ah, doutor, você não imagina como estou sofrendo. Oh, mas que tristeza, minha cara, ao vê-la nesse estado. E eu também sinto pena. Tem um roubo tão amargurado. Ah, mas isso não é nada. Passa logo. É só um resfriado. Que nada, doutor. Sinto tanta dor. Acho que estou até com febre. E você já teve isso antes, na sua juventude, por exemplo? Oh, não me lembro mais. Faz tanto tempo. Mas o que importa? Bem, que pode ser uma doença contagiante, perigosa... Dessas que deixam a pessoa radiante e amorosa. Bem, bem, bem. Mas não foi para tratar disso que o chamei, meu caro doutor. Foi só para lhe dizer que é hoje que eu vou ampliar o placar a meu favor. Ah, é? E de onde o amigo tira tanta autoconfiança? Será que é do ditado de que quem espera sempre alcança? Claro, ora. E não fosse eu, o rei Sabidão I, não teríamos tanto poder nem feito tanto dinheiro. Então, como é a resposta da dúvida de hoje? Pois diga lá o que você sabe, meu espelhinho esperto. Eu ouso te amar, teu esboço naquela noite, querida. Fez-me rir e chorar. O quê? Não é nada disso, espelhinho. Você bem sabe a resposta certa. Eu ouço o mar. Teu reforço naquela noite perdida fez-me partir para nunca mais voltar. Não, não, não foi isso que você disse antes, espelho biotrônico. Sofrer ou não sofrer. Eis a questão do humano ser. Tá chegando perto, espelhinho. Era mais ou menos por aí. Sofrida a noite, dor, lembra? A dor é o cúmulo da paixão de quem cego só consegue ver o seu ego. Que será que deu nesse espelho? Espelho, espelhinho meu, papaizinho, o que realmente aconteceu? Estou apaixonado pela Rainha Dúvida Primeira. Nunca vi outro ser feminino tão lindo como ela. Alguma coisa não está correndo direito. E aí, sabidão? Parece que em matéria de dor, você não acertou a questão. O tiro do cupido passou bem perto e acertou um coração. Ah... Cupido é comigo mesmo. Ah, se é. Bem, meu caro. Então fiz mais um ponto nesse embate. E agora o placar é de 3-3 num novo empate. Está bem, eu reconheço. Mas podem ter certeza de que ainda descubro o truque de vocês um dia. Ora, é muito fácil, sabidão. Basta usar a fantasia. Até breve. Que confiantes da vitória final. Vamos saindo de leve. Quem diria, amigos, que o segredo do Dr. Sadumor está só na fantasia, não? O quê? Vocês não acreditam? Duvidam? Pois então experimentem. Pela imaginação, não há fronteiras de países, nem de continentes, nem de planetas. E se vocês quiserem romper a fronteira da sétima dúvida da primeira charada, não percam o próximo capítulo, está bem? Até lá então, amigos! De nada duvida quem nada sabe! Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha,